palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado é aquele que oferta sua vida aos humildes e nas mãos de Deus. Bem-aventurado é aquele que segue a palavra do Senhor, a Bíblia. Bem-aventurado é aquele que crê no Senhor. E você será reconhecido aqui na terra, nos confins da terra, e será reconhecido também pelo grande Altíssimo Deus e pelos seus inimigos. Eles também. Será reconhecido na Nova Jerusalém. Eu disse Nova Real Jerusalém. Sei que na Bíblia Sagrada tem a palavra que me sustenta, e nela Atos 1:8 vem que vem, o inimigo não aguenta. Na mesa impacto, o poder de Deus em ação. Quando Jesus retornar, ele vai resgatar toda a sua nação. E vai ficar pequeno, o tempo vai fechar. Quem não andava com Deus não vai adiantar se ajoelhar. Infelizmente essa é a real, cê vai ficar. E na Nova Jerusalém, só quem é vai habitar. Vai habitar.